A Bíblia empoeirada em um canto esquecida. Penso logo: este povo necessita de um renovo que levante as suas vidas. Porque a Bíblia fechada é uma lâmpada apagada, é apenas mais um livro. Mas aberta, que beleza! É uma lâmpada acesa, mostrando um Deus que é vivo. Bíblia fechada, vida sem razão de ser. Porém, uma coisa é certa: quem tem sempre a Bíblia aberta enriquece o seu viver. Palavra santa e bela, que a verdade nos conduz. Nós também somos um livro escrito à mão pelo Deus vivo. Somos cartas de Jesus, como testemunhas vivas que a ninguém no mundo priva de abrir os olhos seus. Somos de Deus a riqueza, somos lâmpada acesa, refletindo o amor de Deus. Bíblia fechada, vida sem razão de ser. Porém, uma coisa é certa: quem tem sempre a Bíblia aberta enriquece o seu viver. Pois a Bíblia aberta abre os tesouros. Sua vida edifica e ouve a voz de Deus. Bíblia fechada, vida sem razão de ser. Porém, uma coisa é certa: quem tem sempre a Bíblia aberta enriquece o seu viver. Pois a Bíblia aberta edifica e ouve a voz de Deus.